Luna 8, 65, estabilizado LS. Delivery LS, torre 1, 8, 95. 95, obrigado, 875. Segura 865. 865, bom dia, ajuste 90 no 5. Check-trem, pouso autorizado, pista 90, vento norte com 2 nós. Abaixar travado, 865. É livre pouso, confirmado? Afirmo. Livre pouso, ciente 865. Salvador, bom dia, tá 3890. Informação Eco, ponte 04, autorização recife. Bom dia. Para recife, está autorizado nível 330. Decola da 10, cumpre o perfil de saída PUCA, transição Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. 5165 é o código, controle 120.8. 330 Recife, pelo Luna 7, decola com curva esquerda no perfil PUCA Aracaju. Aciona 5165, controle 120.8. Cotejamento correto, sendo quando o plano propus. Chamarelo, obrigado. Alô, 1865, bom dia. Bom dia, 1865. Prossegue via Alfa Juliette, vai pro 09 na parte principal. Alfa Juliette pro 09. Salvador, muito bom dia, seu sideral 9972, cliente de informação, ECO. Sideral 9972, autorizado chegada a Mari, vê se mantém a 2000, ajuste 9095. 2000, autoriza a prodidura? Oi, TAP. E TAP, gente, obrigado. Boa 093, desça para 2000, cancelada a restrição de altitude, livre aliança que você informa o localizador. Descer a 2000, liberando a restrição de altitude, autorizado o localizador, portará estabilizado, voo 9093. Autorizado, Galeão 360, Dael, Lena Irumi, meu número 857. 5166 transponder, controle 208, 3153. Protejamento correto, chamando pronto para o push no 02. 3153. Salvador, bom dia, Azul 4040, frente da ECO, para consciência. Azul 4040, está autorizado para confins, o nível 360. Decolada 1-0, cumpre o curso da saída Arbor Elefa, mas intercepta Pêndulo 2-1, após decolagem curva direita. 5167, controle no 5167 é o transponder, controle no 208. Bom dia. Autorizado nível 3, 60 com 5, atraso Zulu 2-1, decolada 1-0, saída árvore, transição elefa, curva direita, transponder 5167, controle 208, 4040. Tudo já mais correto, muito busco no 3. Solo Salvador, Ossa 3790, posição 04, por que tem questionamento? Livre, chame o táxi. Chama ali, táxi. Solo voltando ao 4040. Liga. Já tem a possibilidade de não conhecer a diferença no transporte de tráfego de vocês. Uma curva direita, será? Eu ia cuidar mais de um fator em controle. Se for possível, lógico. Curva direita, 2 mil pés, seguindo a linha de litoral, tá fora da barra, depois vamos vir direito para a torre de arco. Eu vou solicitar o controle, mas pouco provável que eles puderem. O que você pode fazer é, após curva direita, passar 3 mil pés. Porque você vai cumprir o perfil da saída da árvore e ela contorna o litoral, aí pelo nível mínimo a 3 mil pés. Porque o controle não costuma autorizar por questão de plano instrumento. Mas eu vou solicitar assim mesmo. Obrigado, obrigado. Fica com a visual também ali. Não, não te meto até. Não, só. Não tem problema. Obrigado. Amanhã tá bonito. Federal 9972, autorizado sinal, e ele é SXR informando o localizador. Afirmativo. Ciente, está autorizado ILS Federal. Está presente Duna? Desculpa, já está. Autorizaram 40, não escuta? Oi, não escuta. Conforme já prevíamos, controle não autorizou. Compre o perfil mínimo da saída árvore, você vai passar a 2 mil pés na linha do litoral. Ótimo, muito obrigado pela sua presença. Nada. Eu tô mantendo o escuta agora. Fala, bom dia, boa noite, 093. 093, prossegue Alfa chamante do Juliette. Alfa chamante do Juliette, do 903. 1093. TAN 3890, 125 a bordo, 3 horas e 50 alternando Fortaleza. Navegar o Índia Alfa, ponto de espera 18295, altímetro 1015, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 1895, com 1015, até 3890. Retorno 53, vamos até a posição e aguardar para início do push, a aeronave da Gol vai parquear no 04. Após o mesmo autorizado? Após a aeronave da Gol parquear no 04, tem livre push, chame taco. Pula 093, ingresso a Juliette para o 04. Ingresso a Juliette para o 04, no 1093. Ok, complete final ILS, torre 1895. 1895, obrigado. Torre, muito bom dia, seu sideral 9972, a passagem está indo embaixo travada. Sideral 9972, ajuste na 05, ponto autorizado, pista na 0, vento norte, 2 nós. Estimativo, ciente, livre posto, sideral. Ponto de espera e pronto, desalvo o colega nacional. 3890, mantém o ponto de espera. Faz o pouso do Boeing na... Aí, mantém. Mantém o ponto de espera e após a passagem do colega nacional, a linha E mantém 90, 3890. Salvador, bom dia, Rio 5973, vai cruzar o 210, ciente da notícia. 5973, autorizado de chegada à Mari, isso aí mantém a 050, ajuste 2015. 050-2015, Rio 5973. Zero, alinhar, livre decolagem, pista 90, vento norte, 2 nós. Livre decolagem, 90, para 3890. Controle Salvador, Sideral 9976, bom dia, informação ECO. Tá naquilo então. Sideral 9976. Autorizado, chegada a Mares, vê se mantém a 060, reduz a velocidade para 250 nós. 7 para 060, reduz para 250. Desculpe, 9080, decolou em 5528, boa viagem. 08, obrigado, bom dia, tá? 3280. Correu 5973, confirmou então, tá autorizado o ISTAP por 50, é isso? 5973, voar IFAP, descendo até 4.000 autorizado, cancelado as restrições de altitude. 4.000 da COVID-15, ok? 15. Do 149, Campinas, 4 horas. Zero. 3890, bom dia, suba ao nível 330, saída PUC, vigilante. 330, saída PUC, TAM 3890. Controle ASA Cargo 6570, informação ECO desce para 190. Equipe de solo, fique no nome da Tanivar, Corrente Aguarda, Nitsi, Chemitar. Equipe Tanivar, Nitsi, Chompa, Sassi, 4-0, Bastiano. ASA Cargo 6570. Oi, Salvador, bom dia. Tá 3153, ponto 0 no 0. Tá 3153, autorizado em decolar pista 90, vento norte, 2 nós. 10 livre decolagem 1-0, 3-3. 4040, pronto para o taxi POB 106, autonomia 3:50, Alterno Galeão. Taxi à direita via Índia, no ponto de espera 1895, com 1016, boa viagem. 1016, direita Índia, 1895, a torre, 4040, cuidado, bom dia. Decolou e 01, chame o controle 01. 208, 3153, bom dia, obrigado. Controle, bom dia, o 03153. Contato radar subal 360, saída da Helm. 360, saída da Helm, 3153. E o 5973, desça para 2000, ajuste 1096, livre LS X-Ray, informe o localizador. Positivo, 2000, 1096, livre o localizador. Chega. Autorizado. Direto 3153, poderia voar direto Leda? Autorizado, Leda. 3153, grato. 3890, passa 160, chame o centro em 12685, alterna 12545. Centro agora 2005-2545, tá 38190, bom dia, obrigado. Horizonte conforme. Decola da 190, curva direita no perfil da Gael Leda, Dótima. 5406 transponder, o controle 120-80. Correto, na pole, chame pronto. Ao Salvador, bom dia, azul 2710, informação eco. 790, eco confere para Aracaju no 70, pronto 4. Pronto 4. Autorizado para Aracaju, nível de voo 170, via Golf 677. Decola da 190, curva à esquerda no perfil da Conde. 0260, transponder 1208, controle. Quem autorizado 70 para Aracaju, via Golf 677. Decola da 190, primeira curva à esquerda, perfil da Conde. Transponder 0260 e controle 120,8, azul 2710. 2790, correto, chame pronto no parte 3 para o inspecionamento. Zero. 99976, desça para 2000, cancelada a restrição em TAP, ajuste 1096. 1016, desça para 2000, sem restrição em TAP. Será 9976, reduza para 220 nós, segue tráfego 10 milhas à frente, ponte 767 na final. Reduzindo para 220, federal. 208, obrigado. Controle Salvador, azul 4040 decolado. Azul 4040, contato radar, suba via saída água para o 360, vigilância. 360, ciente, saída água, vigilância. Para manter uma razão de subida reduzida até cruzar a linha litoral, senhor. Devido a tráfego na chegada à Mari, para manter o perfil, o 3000 restrito, cruzar o nível 100 até 15 minutos de Salvador, confirme. A gente consegue cruzar. Ok, senhor, obrigado. Frente. Galeão 360, prepare a Dael, só um minuto para cópia. T3597, quando possível, o senhor está morando por ali, dona, gentileza. Aguarde, T3597. Chama estabilizado no localizador. Chama estabilizado no localizador. 96570 segue tráfego 2 horas antes de milhas com 190 de Bradfield. General, qual é o curso localizador à distância? General 9976, conversa de aproximação, chama a torre, número 8, decimal 95. 7. 5570, deixa para 2010, autorizado ao final do procedimento LSX-Way, reporte estabilizado no localizador. 7. Para 2000, reportado estabilizado, lá para 6570. Aguardando autorização para pouso, vento. O vento variável com 029, federal 9976. Na sua escuta, Pouso. Azul 4040, poderia chamar na frequência 198 decimal 95? Posso. 73. Salvador, Azul 4040. 4040, Salvador. Você me chamou? Não, a Torre Salvador não fez nenhuma chamada para nenhum tráfego da Azul, ok? Tá bom. Torre Salvador, Azul 4040. Azul 4040. Grato pela colaboração, mas poderia chamar na frequência 119 decimal 8? 198. Olá, Salvador, muito bom dia, Rio 95973, Lebrão, não sei se... 6570, continua a aproximação número 2 para pouso, pista 10. Federal 9976, pista livre, o vento variável 029, pouso autorizado, pista 10. 9976, livre pouso. Pista 6570, continua a aproximação número 2 para pouso. 95. Serra Novembro Vitor, pronto, cópia. Autorizado Guarambi, nível 300, decola da pistão no 7, primeira curva direita. Compre o perfil da saída Arbora, após Arbora é leve, após Arbora direto. Controle Salvador, 120, decimal 8, transponda 5401. Gente, ajuste no 016 para acionamento, chame 1895 a torre, bom voo. Salve Salvador, bom dia, Azul 2783 com a Foxtrot 180, vitória da conquista. Bom dia, Azul 2783, pronto, cópia. Copia. Só um minuto. Prepara a saída agora, vai um minuto. Tia Cargo 6570. Continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Agilizar? Agilizando, se pronto, está estranho. 62 ou não, nós somos outro corpo. Ok. João, tem condição de chegar um pouco mais à frente para liberar a cauda da pista? Já tiramos o rabo aqui. Boa. Azul 2783, pronto, cópia. 180 para a vitória da conquista. Decola da pista 10, primeira curva direita. Saída agora, após agora Alefa. Após Alefa conforme rota. Controle Salvador 120, décima 8. Transponda 5413. Autorizado 180 para vitória da conquista. Pista 10, decola. Após curva direita, agora left, após conforme plano de voo, 1208 é o controle, 5413 transponde, Azul 2783. 2783 confirmando, 5413 no transponde, chama para o feedback, somente. Sente, chamará 2783. 2710 da Azul para pushback, somente. Sente, agora no instante, 2710. Aguarde. Chama 219, chamou para cópia. Também estou pronto para a cota na sua disputa, né? 2-1. Galeão, autorizado 360. Fala da pistão 10, primeira curva direita. Saída da El, Leda após Lerirume. Intercepta o B9M 857. E segue conforme rota. Controle 120, décima 8. Transponda 5412. Eu Chalé 6201, autorizado para o Rio de Janeiro, nível de voo 360, decola da 10, primeira direita, na saída da Euleta e Rubi, upper 98.7, após conforme. 2080 é o controle de saída, 5412, transponder do 6201. Correto, 6201, chame para o prospecto acionamento. Daqui a pouco a gente chama no 7, obrigado. Alô, azul 4201, 01, posto acionamento. Autorizado 4201, chame táxi. Fale, táxi. 2963. Me escuta? Nosso copo, é igual 963. 360 para galinha autorizada, na colada pistão no zero, saída da El, Leda Bande de Irume, intercepta perna número 857, sai conforme rota. Controle 120.8, transponda 5415. Gente, autorizado para o galeão, nível de voo é o 360, decola no zero, na da El, Leda Irume, upper November 857. 1208 é o controle, 5415, transponder do voo 1963. 1963, protegimento correto, sem para o pegar acionamento. Gente, vai informar. Alô, azul 4201, informa que necessita acionar na posição possível. É assim. Não vai acionar, e informarei o táxi da pele por isso. Fala, cargo 6570. Acha, táxi. Via. Alfa, reporte antes da Quilo, para ingresso no pote 3. Alfa, reportará antes da Quilo para pote 3. Azul 2710, autorizado pushback, acionamento em táxi. Ok, chama lá, táxi 2710, iniciado. Puxa, azul 4201. Gente. Salvador, bom dia. Gono 093, gente da Fox para a Copa. Bom dia, Gono 093. Prepara a boia agora nos copos. Ah, boa, leva. O ATA cargo 6570, tem possibilidade, senhor, de taxiar via Alfa Juliette para ingresso no pote 3? Não, taxi lento via Alfa e após a saída do ATR, autorizado ingresso via Kilo até a posição 7 do pote 3. Afirmativo, senhor. Então, após o ATR, Kilo para a posição 3 e a posição é? A última, ao lado direito do rio. Ah, do lado do rio, ok. Lorde, securize, my friend. Não é sempre, né? Cidade. Saltaxi azul 2710, 53 a bordo, 330 Salvador. Sétimo zero, segue lembrado da companhia à frente no ponto de espera 1895, a torre ajuste no zero na meia, bom voo. Atento tráfego da companhia, ponto de espera 1820, 1895, azul 2790. Então, 5, 3 nariz da bota? 5, 3. Gente, bom voo. Carlinho? Tá no 963, autorizado para o Beck, acionamento, time taxi. Autorizado, gol no 963. 2597, complete aproximação, chame a torre, número 8, decimal 95. 2895, a torre, bom dia. Hotel Romeo Golf, prossiga. Salvador, bom dia, são 3597, uma milha e meia por dia terra. Vento variável com 02 nós, pouso autorizado, pista 10, 3597. Livre, pouso, pista 10, 3597. Livre acionamento, reporte para o táxi, Serra Novembro, Vitor. Para o táxi azul 4201, nós temos 116 a bordo, autonomia de 465, altera Ribeirão Preto. 201, siga via Índia para a ponta de espera, quando lá torre 1-8, decimal 95, ajuste na 0, ou na meia, novo. Ok, 1-16, Índia, ponte 0-0, quando lá torre 1-8, azul 4201, bom dia. Dólar CNME 2111, aprovo número 7, muito bem com o treinamento. Mais um minuto, CNME 2111. Gente, não aguarde autorização. Ok, já guardaram, CNME 2111. Sideral, 1234. Senhor Salvador, muito bom dia, azul 4201, pode esperar pronto, visual 49 na final. Se a gente mantém o ponto de espera 4201, não? Tá mantido. Para o táxi 1963, táxi 1-8-0, tem 3 horas e 40 e 9 minutos. 1963 com torre Pad, siga via Índia no ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0 no 6, bom. Este local no Pad, Índia e o 1895, bom, no 963, obrigado, bom trabalho. Ali matando 04201. Paulo Goro, 865, autorização para Brasília, bom dia. Bom dia. Bom dia. Segundo 865 para Brasília, prepare agora, guarde o minuto. Sim, chega agora. Paulo, bom dia, está 3517, livrando na Foxtrot. Está 3517, bom dia, siga via Alfa, reporte antes da direte. Alfa, repórter da CGDS. Motivadora, Sideral 9970. Persiga 9970. Motivadora, cara. Autorizado Duna 2000 pés, autorizado a final do procedimento Electric Train. Depois estabilizada no localizador. Duna 2000, reportará estabilizado no localizador. Sideral 9970. Oi, Salvador, muito bom dia. Azul 4958, 1950, posição coral. Bom dia. Bom dia, Papai Romeu, Oceano, Brasil, Alfa autorizado, reporte na interseção Papá, confirme o PB. 03. 03 a bordo. Informe pronto para ingresso. Interseção Papá, Serra Novembro, Vitor. Pode conforme 20854, o nome é Gol 1093, Lite 4, para Chibeca acionar. 2096, procedimento correto? Passando para iniciar imediato? Sim. 2 a Sintax. 93. Tráfico acionar 6225. 6225, para Brasília, prepara a saída Arbol, aguarde chamada. Você escuta. Papá Romeu, até Romeu Golf, na escuta para cópia. O local, decolando da RMAR, retornando para RMAR, a 500 pés, sobrevoo em Salvador, em coordenação com a torre para o WISC. A Xande 0146, controle 1208. Chano 0, autorizada, decolagem, pista no 0, vento variável 029, 2710. Livre decolagem, 2710. Agilize o portão 62, tá? 35 na frente. 62, né? Solo azul 2783. Prossiga 2783. Nossa aeronave acabou ficando presa entre duas aeronaves, impossível fazer o pushback no momento, estamos prontos para o acionamento. Já coordenamos com o infraero e ele condicionou a autorização do controle de solo. A possibilidade do nosso pushback ser feito pela frente das demais aeronaves para que possamos sair em giro pela direita. Nesse caso, fica a critério do senhor e da equipe de solo. Não tem como autorizar o pushback de uma forma diferente do que está previsto. Então, caso a equipe de solo diga que é possível, está livre. Afirmativo, já está em coordenação com a infraero, temos pessoas acompanhando a ponta de asa, nós vamos fazer o rebocado pela frente e após na posição normal a gente solicita o táxi. Muito obrigado. Maravilha, então chame pronto para o táxi. Permanece. Salvador, muito bom dia, FAB 2550 transfere, está mantendo o 210 na chegada Mari. Transfere 2550 essa identificação. Ideal, deixa até nível de voo 60, quem negar no 06. 1096, solicita prosseguir a descida, restrito a 1960, FAB 2550. Restrito, mantém nível de 1960. Para 1960. Boa noite, 65, autorizado Brasília, nível 360. Recorda pistão no zero, primeira curva direita. Saída arbora, após arbora eleva. Intercepta uniforme Zulu no 7, segue conforme rota. Controle 1-20-8, transponda 5421. Afirmativa, então 360, pela Zulu no 7, após roda plan de voo. Recorda 10, curva direita, arbora eleva. Controle 1208 e o transponder 5421 com 8 metros. Correto, 8655 para o pegar o acionamento. Bom dia, passeio 2229, transfere, gente da Foxtrot. Marido 2229, apesar da chegada da Mari, reporte para a descida, que é legal no 06. Vai reportar para a descida? Haveria alguma possibilidade de voar a posição ITAP ou Duna? 963, tráfego à frente, iniciou curva à esquerda, decolagem autorizada, vento norte com 02 nós, voo no 963. Autorizado, 963.